8235, desça e mantenha 4000 pés, TNH 10-16. 4000, 10-16, azul, 4235. Azul 4235, você vai lá para o Serra Vitor 368, está presente? Exato, Serra Vitor 368, Azul 4235. 368, direto. O 2774, a 8 milhas para passar Coral. O serviço vai dar terminado, chame o controle Léo na frequência 120, desce uma ONU. Controle Léo 201, 2774. Mantém 2.027 no trem. Eu mantenho 2.000, aguarde o último vetor para interceptar o lote. Gente, aguardando. Salvador, muito boa noite, é o Azul 5127, informação hotel. Azul 5127, contato radar, desse mantém nível 050, chegada Bomed 1. 0527, Azul 5127, Azul voltando. É, ainda há dúvida de tirar na próxima rodada 10? Guarde. Azul 2713 para interceptar o localizador. Curva esquerda na proa 150, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 150, livre LS, eu vou amarrar. O 5127, controle. Prossegue. O destino foi reportado. O que foi reportado anteriormente foi turbulência de leve a moderada na final da 10. Afirmativo. Tem o último comentário, as duas reportadas no destino. Azul 4235, autorizado LS Whisky, pista 1-0, reporte passando o Serra Vitor 366. Autorizado isso, foi reportado 366, Azul 4235. Usador Iglesias, Azul 2713. Azul 2713, complete final, ILS X-Ray, chame a torre 118, decimal 95. Boa. Salve Salvador, muito boa noite, é o Azul 2713. Azul 2713, boa noite. Continua a aproximação da porta visual com o campus. Formo pista molhada, chuva leve sobre o campo. E último teto estimado de 900 pés com turbulência moderada na final da 1-0. Sim, antes, reportaremos. Com a pista com 1200 pés, seu azul 2713. Centro do 2713, pouso autorizado, piscina 0, 140 graus, 159. Centro livre, pouso. Estabilizado, Azul 4235. Aponte final, ILS Wish, torre 118, decimal 95. Azul 4235. 1895, boa. Controle Salvador, boa noite, né? 6258, passou no 8570. Chama 6258, contato radar, desse mantenha 060, chegada Bom Médio 1. Desse mantenha 060, Bom Médio 1, USP 10, 660, número 7. 1-3, 1-2, 1-9. 2-1-9, obrigado, boa noite. Boa. Oi, boa noite, Azul 4235, mais Azul 4235, continua a aproximação, reporta visual com campo. Chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Turbulência na curta final leve, passada pelo último tráfego que pousou. E o teto estimado está de 1.200 pés, reporta visual. Ok, grato, pode confirmar o vento, 4235. O vento está de 1,40 graus, com 15 nós, variando até 19. Ok, grato, 4235. Dada de aproximação em Salvador, a torre acaba de formar chuva forte sobre o aeródromo, teto de 900 pés, com 5 mil de visibilidade, e foi reportado turbulência leve na final da 1-0. 3587. 5127, gente. Principal, 1300 pés, azul 4235. Avistar azul 4235, pouso autorizado, vento no 40 graus, no 49. Pouso autorizado, azul 4235. Gente, tá 4738, após estourar a segunda final, autorizado alinhar e manter, cabeceira na zero. Zero zero graus com 1 a 5 nós, variando até 1 a 9. Prosseguir o azul 5127. Azul 5127, desça para 2000 pés, quem negar 1096, autorizado ELS X-Ray, pistão 90, reporte localizador. 2000 1096, reportará localizador. Azul 4235, sola 39, libera direita, onda 21, décima 9. Direita, é 39, azul 4235, boa. Forma forte chuva aí na curta final. Ok, obrigado pela informação, boa noite. Tem 4738, decolagem autorizada, vento no 40 graus, uma 39. Desça para 3000 pés, general 1096. Consideradas restrições de altitude. Para 3096, livre das restrições de altitude, final 62. Segunda. Tan 4738, decolada 41, chame o controle Salvador 1119, décima 8. Corrige 120, décima 8. 208, boa, tá 3, 4, 7, 3, 2. 2050, chegada Bomé de 1. Contato Centro Salvador, uma boa decolada, TAM 4738, perfil Momon. TAM 4738, contato radar, suba via saída Momon para o nível 370. Momon para o 370, quando possível, alguma pro direta para interceptar o peixe da aerovia, frotia ou bangu? Eu vou inicialmente Cogbo, aguardando autorização de Recife. Esquerda Cogbo, aguardo, TAM 4738. Olho azul 5127 estabilizado. Olho 5127, complete final ILS, chame a torre, 1 no 8 decimal 95. 1815 com a torre, completando 527. 1 no 8 decimal 95. 1895, desculpa, 527. Falando a 258, dessa para 2000 pés, autorizado ILS, que se rei, reporte localizador. Para 2000, autorizado ILS. X-Ray, depois da localização do sistema, ele responde. Forte nacional, o teto está estimado de 1.300 pés. Sobre o campo está moderada a chuva, a pista está molhada e turbulência leve. Sente o azul 527. Salvador, pequena desvio à esquerda, TAM 4732, pro 335, brevitar por 15 minutos. Tem aqui modula para controle? TAM 4732. Autorizado desvios, o TAM 4738. Entendi. Pode considerar pro de Cogbo mesmo, que estamos com mais uma formação à frente, é mais de 30 milhas, Cogbo é conveniente, não precisa coordenar mais um plano. Entendi. TAM 4738, sem que tiver livre de informações, está autorizado voar direto a Buco. Ah, muito bom, livre de informações, está Buco na proa, graças a TAM 4738. E o azul 5127 avistou. Gente, azul 5127, pouso autorizado, vento no 50 graus, na 2 nós. Ah, autorizado pouso, 5127. Passa 185, 150, informação hotel. 3398, contato radar, desça para o nível 060, chegada a Bomé de 1. 060, Bomé de 1, 3398. Azul 5127, na sala de 4000, velha direita no 219. Direita 219, 5127, muito boa noite. A 4738, passa nível 180, chama o centro em 125, decimal 45, alterna na 126, decimal 85. Ativo 1245, alterna 268, 4738. Tudo bom, casador, acelera 6258. Chama 258, complete final ILS, chama a torre em 118, decimal 95. Correndo no 8195, canal 62, que foi de boa. Controle Salvador, muito boa noite, passaredo 2222, informação hotel, no ideal e descida. Passaredo 2222, contato radar, desça via chegada a Amã para 4000 pés, que é legal no 0 no meio. Via chegada a Amã no 0 no meio, é o passaredo 2222. Pronto. Gente, gol 1098, mantém a posição. Oi, Salvador, boa noite. Sanero 6258, meia milha do externo. Oi, Elias. Gente, o Sanero 6258, reportado turbulência leve nacional com chuva forte, chuva moderada sobre o campo, pista molhada, vento está de 1,70 graus com 16 nós, reporta a visão. Gente, reporta a visão, 6258. Dois se mantenha 2 mil pés, que é na Gal na 0, 1 no meio, reporte localizador, pistão na 0. Estamos, Sinai 6258. Gente, Sinai 6258, pouso autorizado, pista no 0, vento no meio 0 graus e no 2 nós. Pouso, Sinai 6258. No 098, autorizado a Lera manter pista no 0. Valeu, manter pista no 0, boa, no 098. Olá, 972, contato radar, desça para nível de voo 070, chegada Bom Médio 1. 070, Bom Médio 1, possibilidade de aproximação? Mantenha o perfil da chegada, é o número 4 na aproximação. Na 62 ficou 8 na sala 5, não me consome por gentileza a chuva na final e se receber turbulência? Não, dá pra considerar sem turbulência aí, só a chuva moderada. Ok, gente, obrigado. Na 211, né? 211. 1219. 219. Cheque da colagem autorizada. Vento 140 graus, 179. Livre da colagem, 109. Está passando 080 para o 060. Dona 098, decolada 53, chama o controle 120, décima 8. 208, dona 098, grata. Eu desço e mantenha 3 mil pés, mineral na 096. Ok, esquerda para 045, descendo para 3000, no 096, o TAN 3390. Salvador, Bona 098. Bona 098, contato radar, super. Via sair da PUCA para o nível 370. Via PUCA para o 370, Bona 098, solicita desvio à esquerda, um pouco antes aqui da curva padrão, evitar a formação. Autorizado desvio, no atraso vou reportar, após voijamo. Tem mais após desvio, voijamo, Bona 098, obrigado. 3398, corrigindo a proa, vou ir na proa 050, limitado pelo localizador. 050, limitado pelo localizador 390. Azul 4062, complete final ILS, chame a proa, reúno no 8 decimal 95. 95, obrigado, boa noite. Senhor, boa noite, Azul 402. Azul 4062, continua a aproximação, repórter visual, chuva leve, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Eficiente, chuva moderada, pista molhada, 4062. autorizado desvio, desça até o nível de voo 050, após voo intacto, com 972. Após o desvio, para o intacto 050. Estreia 98, desça para 2000 pés, NH190, 16, para interceptar o localizador, curva direita na proa 060. Direita 060, descendo para 2000, tá, 4062, pouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 10 nós. Soli, passaria 2222, está passando toque, autorizado, procedimento? Autorizado, 2000 pés, quem negar 10 no meio, reporte localizador. Passaria 2222. 2000 pés, 10 no meio, reportamos estabilizado, passaria 2222. Olha, eu passaria 2222, vai tá curva à esquerda para evitar formações, pro 100 para evitar formações. 100 por quantas milhas? 7 milhas, aproximadamente. Excelente, quando no término do desvio? Reportamos, após o desvio autorizado do NAS? Autorizado. Reportamos. Quatro zero 62, passa nível 180, chama o centro em 125.45, alterna 126.85. Em 125.45, alterna 126.85. 5.5.9.5.9.0. Está presente, passaria do 2222. Nesta planta, intercepto localizador autorizado LSXG, foto estabilizado, passaria do 2222. Gente, nessa planta autorizado procedimento, reportaremos estabilizado, passaria do 2222. É 3398, complete final LS, chame a torre 118.95. 295, 1972, desse mantenha 3000 pés, que é legal 90, 16. 3000, 90, 16, agora 972. Salvador, boa noite, tá 3698, tá passando o externo. Tá 3398, informa um tipo moderada sobre o campo, pista molhada, reporta visual. Espera aí, visual, tá 3398. Pode confirmar o vento? 160 graus, 159. 160 como 15, obrigado. 0 0 0. Sete, mantemos a atmosfera, bomba 3, fica 4. Mantemos a atmosfera, sim. Comandante de Salvador, 228, uma boa noite, informação em dia. Bono 228, contato radar, desça para 4.000 pés, chegada Bonnet em 1, cancelada as restrições, general 10 no meio. 4.000, Bonnet de 1, cancelada as restrições, autorizaria direto, dona, senhor? Foi direto e SAP está presente. E SAP, vai voar, 228. Chama a torre 18 decimal 95. Foi entendido para o passarinho 2222 e chama a torre 18.95. Chama. Torre Salvador, boa noite, eu passarei 2222. 3222, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, passarinho 2222. Canto 3398, no solo 04, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. 3219, canto 3398. Passarela 2228, repórter visual com campo, informa chuva moderada e pista molhada. Gente, passarela 2222 e portarela. Visual com o campo, passaria 2222. Gente, passaria 2222, autorizado pouso, pista na 0, vento 90 graus, 089. Nem pouso, passaria 2222. 190, com quanto aceita? Calma, vento, passaria 2222. 190 graus, 10 nós. 180 com 10, passaria 2222, nem pouso. Quatro condições de utilizar a manobra para alinhar e decolar, fica autorizado? Mantenha uma 3. Que ele mantém utilizando. Eu mantenho 3. Completa, chama a torre 1895, gol 1973. Torre Salvador, é o gol 1973, estabilizado, linha 10, está 1-0. Sim, Tenente Gol 1072, continua a aproximação, a forma chuva moderada sobre o campo, pista molhada e o tráfego da companhia ingressando para a SNC Roy. 2-2-2, na sala 07, para a pista direita, chama sala 121, decimal 9, reporte pista livre, por gentileza. Reportaram, pista livre, tá, livrou agora, pista escorregadia. Ok, sim, obrigado pela informação. 121, decimal 9. 21. Gol na 3, 5 padrão, colagem autorizada, noite 0 graus, 129. Livre regular, 3, 4. 972, copia a informação do passaredo, pista escorregadia. Copiou 972. Aguarde pista livre. Passando o externo, gol 972. Gente, aguarde pista livre. Aguarde. Gol 9972 da visual? 972 negativo visual. Gol 3, culpado decolada 09, chama o controle 1-0, décimo 8. 208, 3-4-4. Contato radar, suba para o nível 230, sai da PUC, vigilância. Sente. Vamos já iniciando por via esquerda aqui. Está livre de desvio após dois jantos. Após fazer o jantos, sai. Bom, 972 no sala 10, libera direito no 21, decimal 9. Libera direito no 219, gol, o nosso. O nosso 72 reporta a pista escorregadia, chuva moderada para forte na final. Na final ou sobre pista? Na final. Ok, sente, obrigado pela informação. Brasil, ILS X-Ray vai reportar estabilizado, igual 228. É, só para confirmar, 2000 está autorizado, né? Sim, 2003. Tá bom, obrigado. esquerda pro 0. Desvia esquerda, tá livre, gol no 354. Igual no 354? Chega. Os desvios, poderia coordenar a proa de Aracaju? Sim, vamos coordenar agora a distante. Guardar agora no 354. Estabilizou, gol 1228. Um gol 228, complete final, ILS XG, torre 18, decimal 95. 795, obrigado, cara. Torre, muito boa noite, gol 1228, final do X-Ray da 1-10. Passando 180, solicite diretamente ao mesmo na frequência 125, decimal 45. Altern 126 decimal 85, informe do desvio. Gente, 2545 2683 grados. Muito forte? Não mais. Hoje anteriormente, mas agora ninguém mais reportou não. Gente, obrigado. 228 informará a visual. Torre igual 1228, confirmando qual é o ajuste do campo. 1-0 na meia. Ele 16, obrigado. Oi, poderia confirmar o vento de superfície? 1-2-0 graus com 9 nós. Obrigado. plano 228, vento no 30 graus, 082, pista molhada escorregadia, livre pouso. Visual, livre pouso, 10, gol no 228. Zona 228 no solo 09, corrijo 19, libere direita, corrijo, mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta via Alfa antes da Juliette, reporte 228. Salvador, boa noite, Xenéia 6074, cruza o nível 190. 074, contato ao radar, desça para 4 mil pés, chegada Bonad 1 no Quenegal 1096. 24 mil pés, autoriza a voz dona da presente, Xenéia 6074? Fui direto ITAP da presente, após completa a chegada Bonad 1. Sente boa ITAP da presente, Xenéia 6074. Tático Azul 5001, não tem 1908 a bordo, alterno Ribeirão Preto, 4 horas e 10 de autonomia. Tente, Azul 5001, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto para iniciar a decolagem, ajuste no zero, no meio. Índia, até o ponto de espera, no zero, Azul 5001. Voo 1228, via Juliette, portão 3. Portão 3, via Juliette, obrigado. Azul 5001, autorizado a linha aérea de colapso, está no zero, vento no 70 graus, no 3 nós. A linha aérea decolada 1 a 0, azul 5001.